sons de boas-vindas, Viriato 25, noite dentro, na Radar, o futuro agora, e até à uma da manhã, na noite que une as noites de terça para quarta-feira. Estamos com os Giant Sand, o regresso no álbum Provisions de 2008. Stranded Pearl, o primeiro tema que ouviram. E este Pitch and Sway. Ainda é sempre a chama de How We Go. Giant Sand. There's a monster waiting way out there beyond your eyes, son. There's dreaded anticipating. Prevailing, even stars are taking cover. The sheets held up once for sailing are gonna bury another. The way the equilibrium lives with the pitch and the sway. Thank you. laughter. When you put it to your ear, it turns your head to a thermos. And that thing never gets clean. Some things don't never get clean. Some things will never be clean. Some things will never be clean. Never be clean is what I mean. Viriato 25, noite, terça para quarta, pontinha da antena Radar, também online em www.radarlisboa.fm. Daqui a escassos 15 minutos há tirolinhas com Ana Cristina Ferrão, ainda José Eduardo Agolusa, nos tópicos desta semana. Abertura para The Giant Sand, três títulos de Provisions, Stranded Pearl, Pitch and Sway. Este que não conhecíamos, Mac Machine. Mac Machine. Soltas ainda arranque de Viriato 25, foi inscrição de 3 ou 4 noites atrás nos nossos New Cuts, Aiden Moffat and the Best Ofs, How to Get to Heaven from Scotland. Da da da da da da da da da da da da. I sang my lover's song last thing at night. It helps my heart to rest. It helps me sleep the best. I sang my lover's song when it is late. Bad news, but I don't care. I whistle everywhere. Sing my lover song. Surprise into my vest on. keep us. Uncoffin' it was often, I was probably struck by an absence of attraction. I can call it with promise I could not give a fuck. I didn't fancy her one fraction, and I briefly felt embarrassed about the way I used to feel. Well, at least these days I know when love is real, and I hope that we're forever. And I'm wondering why you make whatever happens, darling, we'll be fine. Inscrição recente aqui em Viriato 25 nos nossos New Cut, Seiden, Moffat and the Best Offs, How to Get to Heaven from Scotland. Never. comerciais de Viato 25 valeram desta vez três temas para uma recente inscrição nos nossos New Cuts, Aidan Moffat and the Best Ofs, álbum How to Get to Heaven from Scotland, Lover's Song, Big Blonde e este, sobretudo a saída do tema notável, a Sonic Root, To the Isle of You. Botas de borracha de preferência. A alternativa radar. Quase em cima do horário de Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão. Black Hearted Love. JRV, de resto, ou de novo com John Parrish.

Field é o tema inaugural de Blues Boo. Ainda vai dar para ouvirmos Soldier Blues, Bone Line. As iniciais quase que dão um bal, mas para serem Lê Companhão de Bal, falta gaguejar um pouco no A. Bone Line, uma surpresa grande no panorama nacional rock neste 2009, tal como já o tinham sido há dois anos antes, quando rodávamos uma pequena maquete. Bone Line. Títulos para o novo álbum Blues Boo, bem provável a presença de algum dos membros da banda, se não toda a banda, na sexta-feira à noite, a partir da meia-noite, por aqui em Viriato 25, que será já a edição sexta para sábado, e realmente sábado eles vão tocar por aqui perto, portanto esteja atento. É caminho da Colher de Blues ainda esta semana com Nina Simone. Outra recente inscrição nos Fresh Cuts, New Cuts de Viriato 25 no radar da Big Pink. Rest in rest, Sea Lion, wear a rag, Sea Lion, on her head. rocking. Sea life. Golden scene. Sea life. Sea line woman. Sea life. Sea line. Sea life. Sea line woman. Sea life. Dressed in red. Sea life. Well right. Sea life. On the head. Sea life. Wiggle, wiggle. Sea life. Sea lion woman, sea lion, dressed in white, sea lion, sleep all day, sea lion, ball all night, sea lion, sea lion woman, sea lion, dressed in green, sea lion, wear silk stockings, sea lion, golden shoes, sea lion, empty his pockets, sea lion, wreck his days, sea lion, make him lover, sea lion, shoot fly away, sea lion, sea lion woman, sea lion, dressed in red, sea lion, wear Sea lion, shoot fly away. Sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, dressed in green, sea lion, wear silk stockings, sea lion, golden shoes, sea lion, sea lion woman, sea lion, dressed in black, sea lion, sleep all day, sea lion, on her back, sea lion, oh now now, sea lion. Sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion, sea lion. Terceira semana consecutiva da dedicatória na colher de blues a My Baby Just Cares For Me, Nina Simone. Temos andado constantemente nestas duas últimas semanas pelo álbum ao vivo, que é uma espécie de bónus para My Baby Just Cares For Me. Foi Porgy e ainda Nina's Blues. When I was a young girl I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale right out of the alehouse and into the jailhouse, right out of the barroom and down to my grave. Come mama, come papa, and sit you beside me. Come mama, come papa, and pity my case. My poor head is aching, my heart is breaking. My body's salvated in hell, my home. Go send for the preacher to come and pray for me. go send for the doctor to heal up my wounds. My poor head is aching, my heart it is breaking, my body's salvated, and I'm bound to die, I'm bound to die, I'm bound to die. Have warmed three young ladies to bear up my coffin. I've warmed three young ladies to take me along. To put on my body as I pass along. One morning, one morning in May, one morning, one morning in May, I spied this young lady, all clad in white linen, all clad in white linen, and cold as a clay. When I was a young girl, I used to see pleasure. When I was a young girl, I used to drink ale, right out of the alehouse and into the jailhouse, right out of the barroom into the jailhouse, right out of the barroom into the jailhouse, and then down, down to my a passagem de Poggy e Nina's Blues, ainda Nina Simone, o álbum bônus ao vivo que acompanha a edição de My Baby Just Cares For Me e que tem sido dedicatória por aqui nas nossas colheres de blues, muito pertinho da meia-noite. Fleet Foxes. Wanderers this morning came by. Where do they go, graceful in the morning light? To Banner Fair, to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wave, they do not know you anymore. Of my death, I don't see. Jesse. I don't know what I have done. I'm turning myself to a demon. São a nossa companhia até chegarmos à meia-noite. Fleet Foxes, álbum Fleet Foxes. Inteirinho ficou Tiger Mountain Peasant Song, o que já não vai acontecer com este Quiet Houses a seguir. Mais votadas pelos ouvintes radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. Duas cidades, dois estádios, 15º Super Box Super Rock. Porto, 11 de julho, Estádio Bessa 21. Depeche Mode. Full Velvet. Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo, The Killers. Duffy. Décimo quinto Superbox Super Rock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes já à venda. Apoio. Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro agora. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online, radarlisboa.fm, 23:01 da manhã, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. Viriato, 25 de noite, dentro na Radar, a emissão que une as noites da terça à quarta-feira, o que já está feito. E é tudo mentira porque é 1 de abril. John Metcalf, The Shock of Recognition. Rubricas a cumprir-se ainda nesta segunda hora de Viriato 25 Boomerang, à meia-noite e meia, e na ponta da língua às 0h50. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores, segue-se imediatamente após o fecho deste Viriato 25 e mantém-se ao longo da noite na Radar entre a 1 e as 3 da manhã. Oh yeah! Faltou dizer que quem inaugurou esta nossa segunda hora foi John Metcalf. Por agora, Coldplay.

Kimono My House, de 1974. Além de ser considerado um dos melhores discos dos Sparks, é também peça fundamental do período glam rock. Os Sparks, esta semana, no álbum de família. Hoje de manhã, ou não é bem de manhã, às 14, logo a seguir à hora de almoço, para uma boa digestão de Sparks, com Tiago Castro no álbum de família na Radar. Thank you. Sparks Came On In My House, 1974. Oh, Deus, tão lá atrás. Tiago Castro traz-nos de volta um histórico álbum dos Sparks. Primeira passagem inteira, 14 horas de hoje, quarta-feira, aqui na Radar. O futuro agora. Oh, não. Keep this frequency clear! Falta um pouquinho para chegarmos ao boomerang. Pouquinho o suficiente para deixar rodar Our Broken Garden. O tema chama-se Anchoring. estamos noite dentro em radar com o Viriato 25 e, neste caso, com mais uma edição de Boomerang dedicada a Right Time, Wrong Speed, o duplo CD dedicado à memória de John Peel. As recuperações hoje, esta noite, de Cabaret Voltaire, Just Fascination, e dos Undertones, You've Got My Number, para já. Time Long Speed, a compilação duplo CD dedicada à memória de John, pelo que temos recuperado por aqui no Boomerang. Cabra Voltaire, Undertones, The Fall e Half Man, Half Biscuit, bandas a que dedicou boa parte do seu tempo a divulgar e a empurrar para a frente. Bem haja. Said you're too smart for here. Said I'll see the manager. He was the manager. Eat yourself better. Up the stairs, mister. Eat yourself better. Analytics have gone. My type worked out. Analytics on me. I grope about, and when I go out, my mind splits, my eyes got hurt, the musical chairs have been swallowed up by a cuddly group who land and rub off, hoping that whatever it is, I'll land and rub off. To meet ya. Eat yourself better. Up the stairs, mister. Eat yourself better. Became a recluse. I bought a computer. Set it up in the home. A lucid big one on the screen. Saw the Holy Ghost, I swear, on the screen. Where's the cursor? Where's the eraser? Where's the cursor? Where's the eraser? What's a computer? Eat yourself better. What's a computer? Eat yourself better. The cabinet scene, south of France, crushed velvet. A back, a back, a back, a back. A Levi's Fridays, Greek holidays. Barrett Harrison, Barrett Harrison, Barrett Harrison. Eat yourself better. Eat yourself better. Who tells you what? Tape on your bed chip. How do you know? The frogs you miss are worse than those you single out. And what do you do? Saddam, panic in Wardour, panic in Granada Land, panic all over by the wretched time shooters, and by their lights, or starry night, the powers that be, I'll have to meet, I have no choice but to eat each other, eat yourself better, eat each other, eat yourself better. We'll be right back. The secret straight back ogre entered, his brain aflame with all the dreams it had conjured. It had conjured. It had conjured. It had conjured. A square. Eat yourself bitter. Said it purged fear. Eat yourself bitter. Na ponta final de Viriato, 25 de noite, terça para quarta, pontinha da Antena Radar 97.8. Um boomerang dedicado ainda à segunda metade, o CD2 de Right Time, Wrong Speed, em homenagem a John Peel. Hoje rodamos Cabra Voltaire, Diana Tones, The Fall, com este It's Yourself Fitter, uma das bandas que ele mais apoiou, Half Man, Half Biscuit, The Trumpton Riots. Terminamos daqui a pouco com os Smiths, Does a Light That Never Goes Out. Cause it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me. Duplo CD homenagem à memória de John Peel. Temos-nos ocupado do segundo CD, pelo que há espaço para voltarmos ao primeiro para a semana nas dedicatórias de Boomerang. Viriato 25, noite dentro radar. Alternativa Radar. Din nam ta de kota ka jene ko kupa ta ke to kupa ta ke ta din kota ka jene ko ta din karda ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga karda ka ta din na tanga ta jene ta ka din nam ta de kota ka jene ko kupa ta ke to kupa ta ke ta din kota ka jene ko ta din din ta ta ke ta ke din din kota ka ta. E o que preparamos nós para esta semana no, na ponta da língua não é spoken word, é antes uma mistura francamente híbrida com o genérico Thank You Very Quickly, a que não se demoraram a verificar reações. O álbum é entregue ao coletivo Extra Golden e foi uma cortesia de Tiago Santos, não só dos Sleep Noise, mas também do Oxigênio, que achou que o som devia rodar por aqui. Achou bem. Show. Passa na cana que louça, tô aí.